Numa época de guerra, um tempo em que a terra não se sente mais segura. Eu sei, a vida é dura, mas também pode ser doce. Antes fosse, agora foi-se, da morte na fiada, no pescoço do planeta, esperando pelo corte. Sua zona norte, pouco importa no momento. Escutas que o vento já levou pra outro tempo. Cada nota tá no tom, se cada um tá no seu tempo. E assim segue o som. Meu primeiro pensamento quando acordo. E assim segue o som. É você e o último quando me dei. E assim segue o som. É você, ainda ouço sua voz chamar meu nome. No céu aviões, em suas missões. Na terra tanques, troças de sangue. Numa navio, há mais de mil. Mil largas, léguas, submarinos. Demente, instrumento de um jogo assassino. Sob ataque, morra ou mate. Sou seu abrigo na noite escarlate. Na noite escarlate. E assim segue o som. Ainda hoje sonho. E assim segue o som. Com você e meus pesadelos. Não preciso nem dizer. Ainda ouço sua voz chamar meu nome. E assim segue o som. Num período da história em que bombas estouram, mães e filhos choram. TNT sobre a cidade em formato tempestade. É realmente raridade. Dádiva do Senhor. Se embebedar no amor. Que cresce como flor num deserto de horror. Não vai pagar de Schwarzenegger, o exterminador. Se liga do valor do que é bom e o resto enterra. Afinal, o som é sobre amor em tempos de guerra.